trem bala. Sabe o que tu quer? Eu era uma menina toda comportadinha, aí eu resolvi namorar com puta de um babaca que me deixava em casa e ia pra balada zoar. Agora eu não quero saber de nada, solta porque eu tô revoltada. Agora eu resolvo essa parada, eu não fico em casa, eu não fico em casa. Eu vou dar o meu cu e o meu bucetão. E nesse verão, nada mais importa, faz meu cu de chota. Eu vou dar o meu cu e o meu bucetão. E nesse verão, nada mais importa, faz meu cu de chota. Vai botando vai. Vai botando vai. Vai botando vai. Eu era uma menina toda comportadinha, aí eu resolvi namorar com puta de um babaca que me deixava em casa e ia pra balada zoar.